que eu acho que é isso mesmo. Quanto mais a gente se reunir, acreditar, essas pequenas coisas vão fazer a diferença aí no trabalho de qualquer pessoa, tá? Fico felizão de estar participando desse podcast aí, tá, galera? Um forte abraço aí, a Maiútica tá sempre com vocês aí. Tamo junto. Vamos de mais som do Maiútica com a participação de Caio, do Project 46. Segura essa! A banda investiu em alguns videoclipes, ficaram bem legais, cara. Dá uma passada no YouTube, pesquisa lá. Finalizando, vamos de Carpe Diem. Que isso, meu irmão? Depois dessa, vamos até pra próxima. Brincadeiras à parte com a banda, não fiquem com raiva, meninos.